tão pouco e me dar por feliz em perder noites de sono só pra te ver dormir e me fingir de burro pra você sobressair. Dizem que eu tô louco, que você manda em mim, mas não me convencem não, seja tão ruim. Que prazer mais egoísta, o de cuidar de um outro ser, mesmo se dando mais do que se tem pra receber. E é por isso que eu te chamo, minha flor, meu bebê, minha flor, meu bebê. Minha flor, meu bebê, minha flor.